alegria entra no ar. A partir de agora, a tristeza não tem vez. Vem aí. Vem aí. O programa mais animado do rádio brasileiro. Música, informação, a carta destaque do ouvinte e muito mais. Programa Maurício Fares, a alegria está no ar. É nesse sonho que eu me encontro. Opa! Eita, minha gente! Toquitou! Cheguei! Maurício Fares! Pois é, a partir de agora é o nosso encontro, com muito carinho, com muita alegria. Eu cumprimento aí meus amigos, minhas amigas. E torcendo, pedindo a Deus para que te dê aí muitas coisas boas e a realização de todos os seus sonhos. Falou? Tá legal? Então, ó, para você, aquele abraço, menina. Beijão. Daqui um pouco nós temos a nossa carta de destaque de hoje. Eu vou dizer já quem é. Também hoje eu rodo aqui Zé Augusto, Amado Batista, Márcia Ferreira, Duduque Dalvan, Gilberto Becot, né? Então são músicas, bidis. Fique ligado que você vai gostar demais do que vai rolar no programa de hoje, viu? E eu começo então trazendo aí a primeira, é a Márcia Ferreira. Então o fã-clube já se preparou aí. Então quando eu rodo Márcia Ferreira, já sabe, é pro fã-clube da Márcia e principalmente pro Clodoaldo Dantas lá em Fortaleza, no Ceará. Tá aí, Clodoaldo. Você que encabeça aí o fã-clube da Márcia Ferreira, vem me fazer feliz. Canta a nossa rainha Márcia Ferreira. Carta de saco, deixa eu ver aqui, É carta do rapaz desiludido de Araraquara, em São Paulo. Alô, menino, como é que você tá aí, rapaz? Ih, tadinho, tá desiludido porque já deve ter levado uma cacetada, né? deve ter levado uma cacetada de alguém, está desiludido aí de Araraquara. Mas nós vamos, daqui um pouco a gente vai ver o que, que pode fazer, o que, que a gente pode dizer, e vamos conhecer a história primeiro, não é? Daqui um pouco então vamos saber a historinha aí do rapaz desiludido de Araraquara em São Paulo. Mas enquanto isso, que tal rodar o Adalberto e o Adriano? Você só me faz feliz, é nesse sonho que eu me encontro. Roda lá, menino, roda. É nesse sonho que eu me encontro. Eu não resisto, entrego os pontos. Você me toca, é diferente. Nada sufoca o amor da gente. Se eu me transformo em rio, você é a cachoeira. Se eu me transformo em serra, você é a ribanceira. Se eu me transformo em noite, você é o meu luar, sempre louca pra me amar. Se eu me transformo em isca, você é o meu anzol. Se eu me transformo em cama, você é o meu lençol. Se eu me transformo em planta, você é minha raiz. Você só me faz feliz. Se eu me transformo em serra, você é a ribanceira. Se eu me transformo em noite, você é o meu luar. Sempre louca pra me amar. Se eu me transformo em isca, você é o meu anzol. Se eu me transformo em cama, você é o meu lençol. Se eu me transformo em planta, você é minha raiz. Você só me faz feliz. Estamos apresentando o programa Maurício Pares. Voltamos a apresentar o programa Maurício Pares. Ó, enquanto você fica aí dando mil e uma chances para a mesma pessoa, sabia que tem gente esperando só a primeira chance para te fazer feliz? Sabia? Pois é, fica gastando aí só as fichas todas com uma pessoa só, dando chance demais para alguém, e às vezes tem uma pessoa só com uma chance é para te fazer feliz. Muito boa essa frase, viu? Minha amiga Eide Gomes Coelho, que colocou para mim aqui, fez a postagem no meu Facebook, ó. Obrigado, viu, minha fofa? Eide Gomes Coelho, beijão para você, viu? Tudo de bom. E agora, Bidiz e o Fernando Mendes, é uma dobradinha, viu? Bidiz, Massachusetts. Fernando Mendes, a desconhecida. Roda as duas aí, menino. Roda, roda. Meu, I'm going back to Massachusetts. Something's telling me I must go home. And the lights all went down in Massachusetts the day I left a standing offer. Trying to hitch a ride to San Francisco. sei. Programa Maurício Fares. Uma tarde tão linda de sol, ela me apareceu. Tão triste, um olhar tão profundo já sofreu. Suas mãos tão pequenas e frias, sua voz tropeçava também. Me falava da infância de lágrimas. Nunca teve ninguém, nunca teve amor. Não sentiu o calor de alguém. Sinceramente eu chorei de tristeza ao ouvir tanta coisa que a vida oferece, que a gente padece sem querer. Depois de tudo que eu vi, não consigo esquecer. Ela me disse adeus e se foi. Nem seu nome eu sei dizer. Ela veio pra onde ela vai, oh, oh. E onde ela veio pra onde ela vai, não sei dizer. Nunca teve amor. Programa Maurício Fares. Eu estava lendo uma reportagem aqui e é uma grande verdade. Diz que o período que mais tem nascimento de crianças no Brasil é você contar 9 meses após o carnaval. 8 meses e meio a 9 meses é o período que mais nasce crianças aqui no Brasil. E é uma grande verdade. Que coisa triste, né? A gente imaginar que seja dessa forma. Que horror a gente pensar que era para ser uma festa popular, mas na verdade acaba se tornando uma baderna geral, acaba se tornando apenas uma forma da pessoa querer jogar para fora a frustração dela, mas dessa forma era para ser uma diversão, mas acaba se tornando uma perversão. Queira ou não queira, mas é isso mesmo. Carnaval é sinônimo de perversão. É sinônimo de ver gente aí. Daqui 9 meses você vai ver o resultado. Você vai, presta atenção.

Dudu Kidalvan canta agora, Rastro na Areia. Ou já cantou? Não, vai cantar agora, né? Então roda lá, roda o Dudu Kidalvan, menino. Esta noite foi um exemplo de amor. Sonhei que na praia deserta eu caminhava com Nosso Senhor. Ao longo da praia deserta quis o Senhor me mostrar cenas por mim esquecidas de tudo que fiz nesta vida. Ele me fez recordar cenas das horas felizes que a mesa era farta na hora da ceia. Por onde eu havia passado ficaram dois pares de rastros na areia. Seu lado. Porém, minha falta de fé tinha que aparecer quando passavam as cenas das horas mais tristes de todo o meu ser. Então ao Senhor reclamei, somente seu rastro ficou. Quando eu mais precisava, quando eu sofri e chorava, o Senhor morri numa cruz e duvidas de mim. Filho, esses rastros são meus. Ouça o que vou lhe dizer. Nas suas horas e angústias eu carregava você. Olha só que frase romântica essa aqui da Maria Gorete de Freitas. Ô menina, essa aqui é danada, hein? A mais bonita lágrima é a da saudade, pois elas nascem dos risos que já se foram, dos sonhos que não se acabam e das lembranças que jamais se apagam. Bonito, né? A mais... Gostei, viu, Maria Gorete de Freitas? A mais bonita lágrima é a da saudade, porque ela nasce dos risos que já se foram, dos sonhos que não se acabam e das lembranças que jamais se apagam. É, uma saudade, uma lágrima de saudade é bonita. Bonita. Gostei, gostei. Obrigado, viu, Maria Gualete Freitas? Vocês gostaram também? Pois é, gente. Você vê que sempre tem uma colaboração, uma participação muito importante dos ouvintes e dos amigos do Facebook que me mandam essa colaboração. Sempre estão colocando coisas bonitas para que eu repasse para vocês, né? Agora é o Gilberto Becot. É mantenar que já veja pleasure. Roda lá, menino. É mantenar, Gilberto Becot. É maintenant que vais-je faire de tout ce temps. Que sera ma vie de tous ces gens qui m'indiffèrent.

que nossos filhos vão depois. Se não a gente ainda acaba no hospício e nossos filhos vão depois. De que um dia possamos sair dessa vida de cão. Vamos parar com esta guerra que aos poucos está matando nós dois. Se não a gente ainda acaba no hospício e nossos filhos vão depois. Se não a gente ainda acaba no hospício e nossos filhos vão depois. A gente ainda acaba no hospício e nossos filhos vão depois. Se não, a gente ainda acaba. Estamos apresentando o programa Maurício Pares. Voltamos a apresentar o programa Maurício Pares. Oh, muito boa essa frase aqui atribuída ao Barack Obama, né, o presidente dos Estados Unidos. Livre-se dos bajuladores. Mantenha perto de você apenas pessoas que te avisam quando você erra. É isso aí, sim, uma coisa boa. Porque esse nego fica pendurado aí só querendo puxar saco mesmo. Tudo que, ah, tá tudo bem. Não fala quando você erra, não te ajuda em nada. Então esses bajuladores, na verdade, não acrescentam nada. A gente tem que ter pessoas que tá aí do nosso lado e nos apontam os erros que a gente tem. Porque para ficar só dizendo, não, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. Igual os bandos de maricona, né? Se não tá certo, não. Ih, rapaz! Tá na hora, menino! Tá? Então, carca o dedo aí. Vamos lá pra nossa carta destaque de hoje. E agora? E agora? A carta agora. Destaque do ouvinte. Olha, a história é do rapaz desiludido de Araraquara, em São Paulo. Veja só o que ele escreveu aqui na sua cartinha. Maurício Fares, tudo bem? Olha, Maurício, eu ouço teu programa através do computador, mas tem dia que eu ouço pela Rádio Web Clip e tem dia que eu ouço direto do site da Rádio Estúdio Brasil. Eu gosto muito da forma como você atende seus ouvintes e gosto demais da carta destaque. Eu gostei tanto, Maurício, que resolvi pela primeira vez participar de algum programa de rádio para contar minha história. A minha triste história de amor. Maurício, assim como todo rapaz do interior, eu tive as minhas namoradinhas de infância. Era coisa de brincadeira, mas nessa brincadeira teve uma que foi se tornando um caso mais sério. Nós morávamos perto e estudávamos na mesma escola. Na hora do recreio, a gente ficava brincando e as outras crianças ficavam falando que a gente era namorados. Ah, eu ficava todo envergonhado e ela também. Mas aí, Maurício, o tempo foi passando e chegou um tempo em que meu pai teve que se mudar para uma cidade maior por causa do seu trabalho e acabamos nos separando. Eu morei mais 11 anos nessa outra cidade e continuei os meus estudos. Arrumei outras namoradinhas e já nem me lembrava mais daquela dos tempos de criança, na cidadezinha onde eu morei. Eu já estava com 22 anos quando um dia voltei à minha cidade onde nasci. Aí me bateu uma saudade danada dos amigos, das namoradinhas e dessa menina especialmente. Me deu uma vontade enorme de saber o que foi feito dela. Então comecei a procurar se alguém tinha alguma informação, se saberia onde eu poderia encontrá-la. Depois de muito procurar, eu tive informação que ela ainda morava aqui, na mesma cidade, mas que tinha se casado e era mãe de 3 filhos. Quem me deu a informação, me deu até o endereço onde ela morava. Olha, Maurício, mesmo sabendo que ela era casada, Me deu uma vontade enorme de ir até lá para ver como é que ela tinha ficado depois de grande e se ela ainda se lembraria de mim. A curiosidade foi maior e eu não resisti. Então fui à procura do endereço que haviam me dado. Chegando lá, Maurício, eu encontrei uma casinha pequena, mas muito bonitinha, toda pintadinha de amarelo. Eu fiquei nessa hora tremendo de emoção. Mas aí eu criei coragem e bati na porta. Foi ela mesma que me atendeu, Maurício. Eu reconheci na hora aquele rosto. Ela havia crescido, mas o rosto era o mesmo de criança, quando eu a conheci. Ela também me reconheceu e ficou surpresa por me ver. Eu disse a ela que tinha vindo à sua procura, mesmo sabendo que ela era casada, apenas para matar a curiosidade e rever uma amiga dos tempos de criança. Ela me convidou para entrar. Então eu vi seus filhos, três crianças lindas e bem cuidadas. Ela me disse que seu marido trabalhava como mecânico de motos e que só voltaria para casa tardezinha. Ela me convidou para tomar um café e uma água. E depois a gente conversou mais um pouco. Foi uma conversa sem graça, porque eu não estava totalmente à vontade e nem ela. Então eu disse a ela que eu estava morando em Araraquara e que voltaria para casa no dia seguinte. Nós nos despedimos e apertei a sua mão. Olha, moça, na verdade me deu foi uma vontade enorme de abraçar aquela linda mulher, mas eu me contive e fui embora deixando os meus sonhos de infância para trás. Essa foi a minha história, Maurício. E eu queria que você, gostaria que você rodasse para mim a música do José Augusto, Meu Primeiro Amor, porque ela dá certinho com o que eu acabei de te contar. Ah, meu jovem, realmente até parece que... Eu lembrei da música, eu acho que realmente dá certo com essa história sua aí. Mas quem é que nunca teve uma namoradinha ou namoradinho de infância, não é mesmo? E eu sei de muitos casos, né, de namoradinhas que cresceram com essa brincadeira de apenas namoradinho como criança, se tornaram adultos e continuaram namorando e hoje são casados e vivem bem com suas famílias. No seu caso, foi mais curiosidade mesmo em saber como é que tinha ficado essa namoradinha, né? Se não tinha virado um tribufu. Também eu conheço casos dessa natureza. Nossa senhora! O cara vai tentar rever uma namoradinha de infância e leva um baita de um susto ao ver do que ele escapou, porque a mulher se tornou um verdadeiro bucho. Mas peraí, mulherada, não vai ficar aí com raiva de mim, não. Porque homem também não fica atrás. Tem cada um que, quando menino, era uma gracinha, né? E agora, depois de grande, ave maria, são as baleias, careca, barrigudo e por aí afora, né? Eu acho que eu sou uma exceção. Eu era bonitinho quando era criança, fiquei rapaz bonitinho e agora sou um velho bonitinho. Acredite quem quiser. Não, mas brincadeira à parte, né? Brincadeira à parte, meu amigo. Vamos deixar a brincadeira de lado? Isso aí é apenas para descontrair, viu? Eu gostei da sua história, sabia? É, me fez voltar também ao meu tempo de infância. Assim como tenho certeza, muitas pessoas que estão nos ouvindo aí também se identificaram com a sua historinha e viajaram no passado. É muito bom a gente reviver o passado. Muito bom mesmo. A gente sente aquela alegria, sente assim uma felicidade enorme no coração. A gente pensa assim, puxa vida, a gente era tão feliz e não poderia imaginar como é que seria a vida da gente hoje. Mas quando a gente vê como é que era a vida da gente criança, não tem época melhor do que a vida de criança, não é mesmo? A vida dos amiguinhos, é a vida de brincadeiras, de subir em pé de manga, de subir, de roubar fruta no quintal do vizinho. Qual é a criança que nunca fez isso, não é? Até essas que moram em cidade grande aí, acontece de fazer isso aí também. Então, essas histórias do tempo de criança ficam marcadas na gente. É coisa que a gente não esquece. E é bom que isso aí é que cria a nossa personalidade futura. A gente tem que sempre imaginar que todo o aprendizado que a gente teve é que está nos orientando para seguir o caminho de uma vida adulta, né? Assim como você seguiu a sua, eu segui a minha, fulano seguiu a dele e por aí afora, não é? Tá bom, menino? Chega de falar, né? Vamos trazer a sua musiquinha, então.